Música e você na Difusora Madrugada. Difusora Jundiaí. ZYK 604. Rádio Difusora Jundiaiense Limitada. 810 kHz. Ondas médias. No Facebook, Rádio Difusora Jundiaí. WhatsApp 11 98 224 1453. Música, esporte, notícia. Difusora, fazendo história. Fique bem informado. Acesse jj.com.br. Política, economia, polícia, esportes, cultura. Jundiaí região. Quer saber tudo isso e muito mais? Portal JJ. www.jj.com.br. O endereço da informação. Difusora, a melhor programação do rádio de Jundiaí e região. No fim de semana, a Difusora não te deixa na mão. Às 6 da manhã, você ouve a melhor seleção sertaneja no Canta Brasil. Às 8 da manhã, a Jovem Guarda pede passagem no arquivo musical. E a MPB tem espaço na Difusora no Tons do Brasil. Logo na sequência, música de qualidade no Estação Cultura. E pra você que gosta de samba, vem com a gente no Samba da Minha Terra. Difusora, uma rádio pra você curtir. Difusora, Difusora, dia e noite com você. Baixe o aplicativo RádiosNet na Play Store e ouça a Difusora no seu celular. Difusora, sempre com você. Aumente o volume, aumente o volume. Difusora! 24 horas com você, com você, com você. Começa agora na Difusora. Canta Brasil. Canta Brasil. Todo dia, uma atração diferente. É a Difusora abrindo espaço para os grandes nomes do mundo country sertanejo. Canta Brasil, prestigiando os lançamentos, valorizando o artista brasileiro, destacando os grandes nomes do sertanejo bom demais. Brasil, um desfile das grandes atrações no palco Difusora. Muito bom dia para você ligado na sua Difusora. Estamos chegando com o nosso Canta Brasil, mais um fim de semana e você ligadinho na programação Difusora. O Canta Brasil também aos sábados e domingos, das 6 às 8 da manhã, na programação Difusora. Quero mandar um abraço para você, meu amigo, para você, minha amiga, onde quer que você esteja. Uma ótima manhã, que você tenha um dia abençoado por Deus, cheio de muita paz, cheio de muita alegria. E nós vamos até as 8 horas da manhã, tocando o melhor da música sertaneja para você. Canta Brasil. Apresentação, Evaldo Cunha. Pensando em você, é assim que estou vivendo, sofrendo e querendo te amar mais.